É mentira, mas só eu sei que é assim. Se te disserem que eu sofro, que eu choro ao morrer com meu adeus, é verdade, mas quem sabe, só eu. Se te disserem que eu vivo, que eu sigo, estou igual sem estares aqui. É mentira, mas só eu sei que é assim. Faças de conta, por mais que

Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Mais o que tem ela que te satisfaz, o que tem ela a mais de mim.